Há dias, a propósito de um outro destaque que tínhamos, chegámos a perguntar se os portugueses andavam distraídos. E diziam-nos que não, o português não anda distraído porque, mesmo que as músicas não passem na rádio, há espetáculos que enchem, apesar de as rádios não passarem determinado tipo musical. Ora bem, esta semana, e tendo em conta que estamos aqui a passar um álbum que dá pelo nome de Folklore Hardcore, que não é o primeiro álbum, daí talvez a razão de começar pela questão da distração, porque eventualmente nós na Rádio Boa Nova estaríamos distraídos porque não tivemos acesso aos álbuns anteriores, mas este Folklore Hardcore traz-nos qualquer coisa de folia. Já vamos tentar saber porquê. Isto retorna-nos ao tempo, se bem recordam que há uns meses atrás tiveram connosco a Companhia Algazarra. Estamos a entrar aqui na música que alguém chama de música do mundo, não é? Lançada aqui novamente pela Heptatrade, e temos aqui de facto connosco o Hugo Correia, um dos mentores deste folclore hardcore, de uma banda que dá pelo nome de Fado Morse. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde Hugo, a todos. Andamos distraídos para não ter conhecimento do que é o Fado Morse. A distração é relativa, portanto eu penso que a distração tem mais que ver com a forma como as coisas chegam às pessoas e também parte um bocadinho de nós próprios, grupos e bandas que fazemos as coisas, que por vezes não utilizamos os meios mais convenientes para chegar às pessoas. Temos sempre a grande ambição de chegar aos grandes mídias, porque abrangem a totalidade das pessoas, o que é totalmente mentira, né? Se a gente for somar todas as entrevistas que eu para o Folklore Hardcore fiz para rádios locais e rádios universitárias, acabamos por chegar a muito mais gente do que se fizermos uma ou duas entrevistas numa rádio nacional. Daí que penso que é um bocadinho dos dois, não? Há uma distração na forma como as pessoas olham a cultura e no fundo a música, neste caso, que feita em Portugal. Há uma distração porque também depois não há o hábito de fazer chegar as coisas às pessoas, ou seja, um leque, de outro leque de mercado que não aquele que mais vendável. Penso que é um bocadinho essa distração que existe, de parte a parte. Uhum. Ora bem, então, antes de mais, situar o Fado Morse. Algures ali junto à Mirandela, não é isso? É mesmo em Mirandela. Ah, ótimo. Então... então não é assim tão longe de nós quanto isso. Aliás, estamos hoje unidos aqui por uma linha telefónica, mas não faltarão oportunidades para estar aqui connosco em estúdio, que teríamos muito gosto. Pois, eu é que não estou a viver lá, infelizmente, estou a viver em Aveiro, mas vou lá sempre passar férias, e costumo ir lá, tenho lá toda a minha família, e é uma terra que eu adoro, então Trás-os-Montes é assim o meu berço, será sempre. Eu, antes de dizer que sou português, digo que sou transmontano, sempre, e será sempre assim. Ora bem, se fizermos a busca sobre Fado Morse, há uma coisa curiosa que li sobre vós. Alguém diz assim: Fado Morse gostam de música e gostam da nossa música. Concorda com isso? E antes de mais, definir bem o que é esta nossa música. Pois, eu concordo com o facto de gostar de ser português e de gostar da nossa cultura e de gostar muito das sonoridades que Portugal transporta. Os nossos instrumentos tradicionais são de uma riqueza incrível. E pronto, eu simplesmente sempre achei que eles estavam, já há muita gente a fazer, desde um Júlio Pereira, há montes de exemplos que sempre pegaram nos instrumentos, a Banda do Casaco, e que fizeram coisas bastante interessantes. Em relação aos Fado Morse, gostamos de música, como é a minha vida, é a minha profissão, e dos músicos que tocam comigo nos Fado Morse, somos músicos, ganhamos a vida. Eu sou músico de orquestra, os outros também tocam basicamente em orquestras sinfónicas, e gostamos, no fundo, visto que somos melómanos de profissão, gostamos de tocar no que é nosso. Gostamos muito da música portuguesa, mas essencialmente das raízes e essencialmente dos instrumentos ligados à música tradicional, que é para nós um desafio em Fado Morse transportá-los para as novas estéticas por quais somos influenciados e por aquilo que definimos mediante o conceito de cada disco. Este é o quinto disco de Fado Morse, portanto, que desde 99 O primeiro saiu em 2002 Exato. e até aqui é o quinto disco que fizemos. E todos eles são bastante diferentes, mesmo muito, muito diferentes. E que é esse o grande desafio para nós, é estarmos sempre a superarmos a nós próprios e ter sempre novos desafios a cada disco. Nunca estarmos conectados a um estilo ou uma corrente, simplesmente fazer aquilo que nos dá na. Ou seja, na real gana, onde estamos virados. E este decidimos fazer um disco de folia e um disco que tem um discurso de intervenção, mas muito mais sarcástico e mais alegre, e de fazer uma festa, basicamente, para animar aí um bocadinho as hostes das mentalidades mundiais, visto que anda aí uma depressão global com a crise, e a gente, pá. Crise, que crise? Pois. Há várias crises, né? Mas para nós, simplesmente, acho que quando as pessoas. Aquele ditado, né? Quem canta seus males espanta. Simplesmente a gente acredita muito nisso, que se a gente se rir bastante, cantarmos e cantarmos bastante, as coisas custam menos a passar. Basicamente, só para orar de cor é essa a mensagem entrar. Né? portanto, que é paralelismo que fiz aqui com a companhia Algazarra, portanto, tem aqui algumas nuances de ponto de comum, principalmente a folia, não é? Sim. Por acaso é um grupo que eu gosto bastante do concerto deles. É fantástico o concerto da companhia ao É, vivo. É efetivamente. fabuloso, é muito bom mesmo. Falou aqui os espetáculos e surgiu aqui com a data de 99, daí a razão de nós dermos a nossa meia-culpa de distração, porque vocês apareceram, ao que eu sei, num concerto logo ao lado dos Mão Morta, correto? Sim, foi o nosso primeiro concerto em maio de 99, na Queima das Fitas, lá em Mirandela. Foi a nossa estreia, foi a abrir para os Mão Morta, que é uma banda de referência para mim e para muitos, para pessoas que. Para mim é a única banda conceptual que é em Portugal e de culto, é a única banda a sério. É óbvio, temos os Chutes e Pontapés e os GNR, mas os Mão Morta acho que foi uma grande honra para nós podermos abrir para os Mão Morta em 99. E já tivemos a participação, inclusive, do Adolfo. Luxúria Luxúria Carnaval. Canibal, em 2005, no Gritar o Fado Revisitado, ele participa no primeiro tema desse disco, basicamente. Ora bem, vocês têm aqui um engraçadíssimo folclore hardcore, e quando digo engraçadíssimo, prende-se logo com o aspecto gráfico do álbum, que tem aqui um sítio que a gente fica sem saber muito bem como é que arruma ali o CD. É verdade, E esse é o mais simples deles todos. é verdade. Um deles tem azulejos lá dentro, outro é uma máscara de cartão. Esse até é o mais simplesinho que a gente fez. Ainda assim, tem aqui, portanto, a locução a várias coisas de muito nacional, portanto, tem a ver com as viagens na altura dos descobrimentos, e logo à partida, para que não haja dúvida que isto é um disco português, cá aparece o nosso Galo de Barcelos. É isso mesmo. Portanto, Todo futurista. nada de dúvidas. Agora, assim, vocês, ao que parece, querem viver ou vivem numa Transmolândia. Explique-nos lá este conceito, uma vez que no vosso próprio site. Dêem que vocês são mesmo um movimento do povo. Sim. O site, portanto, da MDP Arte, que é o Movimento do Povo, é a minha editora pessoal, onde eu tenho os meus 9 projetos, que são os 9 projetos que estão lá, afiliados à MDP Arte, onde eu exprimo, entre aspas, toda a arte que passa aqui por dentro da minha veia criativa. Mas o facto da Transmolândia, a Transmolândia, no fundo, representa toda esta parte mais descentralizada de Portugal, que está esquecida pela parte centralizada que é a capital, se reparares no disco, em cima da bolacha, que é o mundo, está a Torre de Belém. E o cometa que está a passar esse mundo tem uma alheira na ponta, que é o Exatamente. símbolo-mor da Uma Transmolândia. alheira a arder em que maneira, não é? Isso mesmo. Mas é, alheira Mirandela, não é a coisa que identifica melhor Mirandela que a própria alheira. E então, pá, tudo isso é muito irónico e muito sarcástico. E a Transmolândia é uma forma de, visto que também por isso é que fizemos o programa de rádio, da Rádio Transmolândia, que tem muito que ver com o facto que umas coisas, aquilo pela primeira pergunta que começamos, né, por esse desinteresse generalizado que há pelo que se faz cá. Então Sim, em decidi. explicar que entre cada música que vocês aqui aparecem, há exatamente o que eu ia dizer daqui a pouco, quase a locução, não é? De um Não, a programa de ideia é rádio, mesmo não é? essa, é isso mesmo, a Portanto, ou ideia seja, há aqui uns intros antes de cada música, para nós percebermos, a lembrar quase o Rádio Alegria, o último disco também dos Azeitonas. é. Ah, pois, esse eu não conheço, não Então, conheço. também recomendo. Também, de Não facto, conheço. é uma emissão de rádio onde, por sua vez, aí fazem um tema diferente. Boa, boa, boa. Imagina mesmo uma emissão de rádio onde tem a hora da criança, a hora de adulto, a hora romântica, o tempo, a altura dos despedidos. Enfim, a recuar um disco muito retro, mas muito engraçado também. Fantástico, Que já por esteve acaso aqui em destaque na Boa Nova. não ouvi, por acaso não Então, ouvi. recomendo, Ótimo. como recomendo a todas as pessoas que possam ter este fado morse folclore hardcore. Fantástico, fantástico. Não, a gente quer é, como é óbvio, pessoas aí criativas e não há conceitos singulares, por o contrário, acho que cada vez mais todos os projetos que se fazem vão beber, né? A todas as nossas influências, que são milhares delas, né? E é isso que torna realmente as coisas genuínas, né? Todas essas influências, né? E a criatividade é uma coisa inesgotável, felizmente. Somos Fado Mós, somos rapazes dos bons, assim com esta voz de quem não traz caso nenhum. Somos Fado Mós, somos rapazes dos bons, assim com esta voz de quem gosta de arroz de atum. Somos Fado Mós, somos rapazes dos bons, assim com esta voz de quem não traz caso nenhum. Já cheguei, deixei de fumo, assim no ápice fui ao cume do topo da montanha universal. No horizonte fiz a ponte de partidos, conhecendo os perigos de um mundo onde vem na urbanal. Mas a atitude que eu tenho, tranquila, passo bem. Pensando positivo, mantenho a postura com calma e consciente, o fator consequente que o sorriso é a arma que nos vai dar a cura. Somos para nós, somos rapazes dos bons, assim com esta forma que não faz caso nenhum. Bem sei que nós tranquilamente seremos tudo aquilo que sonhamos, mas sempre com atitude. Que todo o trabalho que é feito de suor e humildade, mas sobretudo a felicidade de não ter uma cunha do poder, mas o poder da música que enriquece o nosso ser, dessa ideia que é única. Não penses mal dos outros por tudo o que te fizeram, mas pensa bem de ti e do que podes fazer. Somos famosos, somos rapazes bons. Cala-te e vamos continuar a tocar, fazer o que gostamos, marcar o nosso lugar, sempre sem duvidar daquilo que queremos, tocar na música fundo todos os géneros. Desde o rock ao samba, do funk à salsa, desde o reggae da banda, só não vai ter a voz. Folklore, hardcore, é o nosso lema. Junta-te aqui ao sistema. Quarta classe, a minha volta. Chegou representado com umas linhas de MC, porque não sabe cantar. Mas pega na enxada e lava uma vital, e sempre com a postura de artista rural. Que sei que sou, mas mais seis copos de tinta, e já não sei quem sou, quem sei que não. Somos para nós, somos rapazes meus bons, assim com esta voz aqui não faz caso nenhum. Somos para nós, somos rapazes meus bons, somos para nós. Este álbum, só porque é o quinto de Fado Morse, traz cada vez mais a ideia de que é um conceito musical, mas para além disso, não é? Sim, sim. Então, acima de tudo, portanto, este disco é o mais suave, como eu disse. Há uma intervenção atrás de Fado Morse que está mais presente nos discos antigos. Uma intervenção sociocultural, entre aspas. A gente chama de intervenções culturais. Que é para despertar um pouco a sensibilidade das pessoas para a cultura e para a importância que a cultura tem no desenvolvimento de um povo e no desenvolvimento realmente das mentalidades, da forma de olhar a vida, né? Porque infelizmente o nosso país nesse aspecto está muito desequilibrado, né? Nós temos muito daquela cultura mais popular em excesso. E depois toda a outra parte mais intelectual, entre aspas, e a parte que põe as pessoas a pensar, está um bocadinho... Não é que os portugueses não pensem, não é nada disso. São pessoas hipersensíveis, com uma sensibilidade, em termos humanos, fantástica. Simplesmente, o que eu acho é que temos que despertar aí muita coisa em nós. Há muita coisa que vai desde o gostar de nós próprios, ao factor de termos orgulho no que somos, não só no futebol, né? Que é, acho que esse desequilíbrio então é catastrófico, o facto de depositar tantas esperanças em 23 pessoas que dão chutes numa bola, é assim, uma coisa incrível, as pessoas parecem que entram em depressão, parece. E no fundo o conceito que Fábio Morte... Agora estou a perguntar assim, depressão? Qual depressão? Pois, pá, cada um olha só o espelho, meu, estás a ver? E acho que Portugal deve ter um espelho no céu, e o pessoal não se olha muito a ele, meu, só vem o sol, fica tudo muito... Estás a ver? E no fundo é isso que está atrás de Fado Morse, estás a ver? É um conceito que quem conhece os discos e quem vai aos nossos concertos compreende, e ele está lá bem espelhado, esse fator de... Agora, é óbvio que estamos com um espetáculo um bocadinho mais suave, porque eu cheguei a ter discursos de 40 e tal minutos num concerto, era assim uma coisa horrível, mas pronto, sempre acompanhados por música e não sei o quê, tanto que a gente agora está a preparar o DVD, que nós para o ano vamos fazer 10 anos de carreira, e vamos fazer uma coisa fantástica, que é o FMI do José Mário Branco. Vamos fazer uma versão Fado Morciana do FMI. E, portanto, vai ser um grande desafio. Vai ser um disco que não terá nada a ver com este folclore hardcore. Será? Portanto, que vai ser um disco duplo que se vai chamar O Pior de Fado Morse e O Melhor de Fado Morse. Vai ser o nome do disco. E, portanto, é por aí que a gente vai. Eu guardo sempre para o fim perguntar quais são as perspectivas da banda. Já me respondeu tudo. Pois. Tem um DVD, tem um... Agora, essa do FMI, de facto, é não tentado ainda, não é? Porque eu sei, não... E curiosamente, José Mário Branco é dos meus autores de eleição. Já várias vezes aqui desafiei alguns entrevistados a terem versões, porque já ouvi na voz de por exemplo, Mafalda Veiga, foi uma das pessoas a quem falei sobre isso, versões de temas do José Mário Branco, que estão agora, que está na moda, felizmente ele como recuperar também Zeca Afonso, etc. E, por exemplo, há um tema que eu nunca ouvi, que não pertence ao FMI, mas que é o Charlatão, que é um tema que ainda não ouvi cantado por ninguém. Pois, ele tem imensos temas e todos eles de uma... Os textos de Mário Branco são obras-primas. Exatamente, é aquele tipo de texto que ainda hoje, se fosse escrito no ano 2008, estava atual. Não, totalmente. Aquele que... Como é que ele tem um tema muito bom, aquele último disco ao vivo que ele grama, que é A Menina dos Meus Olhos, que fala sobre a televisão, que é impressionante, é assim uma coisa incrível. E é uma pessoa que está muito posta de parte, pelo sistema e pela, por esta coisa que nos rege, que a gente, os senhores da gravata e os senhores do fatinho, que puseram esse homem totalmente aí à parte. Então assim, vamos por aí, abriu uma porta interessante de conversa. O vosso disco é um disco que não tem as portas abertas, como começou até por referir, nas playlists. Enfim, não é. Necessita de programas de autor para ouvirmos um Inda Pastores, ou um Quefro, um Mundo Vampiro. Não estamos a ver passar uma playlist musical, não é? Claro. E há pouco disse, e bem, que há rádios universitárias, enfim, e aqui ponho a nossa colherada. Há também a nossa Boa Nova que abre um espaço para este tipo musical, porque tem qualidade. Assim sendo, qual é a porta de hoje de mostrar uma banda como a vossa ou de recuperar autores como José Mário Branco? Pá, simplesmente eu acho que os concertos continuarão sempre a ser os melhores cartões de visita, sabes? E acho que agora se está a recuperar um bocadinho através disso, o facto de uma banda que não tenha um culto ao vivo, compreendes? Desaparece muito rapidamente. E se a gente analisar a própria música popular, que há uns anos levava um playback atrás com meia dúzia de bailarinas, isso desapareceu outra vez. E hoje em dia tu vês um Tony Carreiro, pronto, vivesse com grandes bandas atrás, um Marco Paulo, qualquer cantor hoje em dia de música popular leva uma banda atrás, estás a entender? Porque o público também não é, compreendes, pode não compreender, mas não é um público tão pouco exigente, compreendes? E acho que as pessoas, o que eu acho é que a própria internet, hoje em dia a net proporcionou a muitos grupos divulgarem-se de uma forma impensável, né? A blogosfera, né? Tipo, o nosso disco ainda não teve uma única crítica assim de um meio de referência, seja ele jornal, seja ele... Compreendes? Agora... Sim, mas já o li, críticas vossas, por exemplo, na Trompa, enfim... Claro, no Crónicas, Trompa, no Crónicas da Terra... Portanto... Isso, o Rascunho.net, se não fosse essa blogosfera a existir... Então acho que cada vez mais as bandas como nós, que há montes delas, acabam por, não sei, acho que as pessoas estão a procurar alternativas muito viáveis, que acho que no fundo, pouco a pouco, como o mundo é redondo, as coisas tomarão o seu lugar. Agora, acho que qualquer banda é essencial a promoção ao vivo, e é nisso que a gente cada vez está a apostar mais, não só em Portugal, mas como fora de portas. Infelizmente este ano estivemos no México há um mês e pouco atrás, vamos para a Malásia. Aliás, vamos até pegar nas suas palavras, diz respeito aos concertos. Esta pergunta teve uma resposta muito idêntica e serviu-nos também de modo de conversa na altura com a Naifa, com a Mitó. Falámos sobre também de um projeto que também não tem as portas abertas do mainstream das rádios, não é? Mas tem muitos concertos e concertos cheios. Aliás, eles fazem questão de, sempre que sai um disco, de fazer uma digressão nacional com 20 e tal datas, claro, ao longo do país. Porque fizeram isso, né? Foram eles que construíram isso, um exatamente, público, né? Agora, vocês foram até ao México, onde tiveram, julgo que, três concertos. Foi, três concertos. E onde tiveram a oportunidade de gravar com os Abbas, exatamente, que é precisamente um dos grupos que é recuperado por Peter Gabriel na sua Real World. Aliás, né? Eles gravam para a Real World do Peter Gabriel, isso mesmo, sem dúvida. E são pessoas incríveis, meu, e com um nível, o novo disco deles está fantástico, meu, e foi muito bom, meu, participar com eles, mesmo altos músicos e alta gente, meu, alto povo. E há aí, pronto, possibilidades no futuro fazer mais coisas em conjunto. Foi uma coisa muito, uma experiência muito agradável. Acabaram por vir participar no nosso último concerto no México com um tema que se chama Resistência, e foi assim uma cena apoteótica mesmo, foi alta cena. E agora, olha, para a semana temos aí outro grande desafio, que é a Malásia, vamos para o Reino Forest Festival, também tocar assim com gente, pá, desde o Japão, a Colômbia, assim pessoas muito fora, e no fundo é aí que a gente está a investir, apesar que este mês de julho vamos ao Festival Serra da Estrela também, com o som do Lola, e Tora Tora Big Band, e Príncipe Haddad, depois vamos ao Rio do Atlântico, também à Madeira. E pronto, felizmente as coisas estão a ganhar uma outra proporção, porque a banda ao vivo realmente é onde mostra e demonstra que realmente toda a sua qualidade como músicos, porque no fundo o principal objetivo do músico é tocar, né, e partilhar isso que exprime com as pessoas, compreende? E acho que quanto maior for o conteúdo que tu tens ao vivo para dar, as pessoas recebem, estás a entender isso, e as pessoas hoje em dia, o público consegue-se aperceber estás ali por frete ou se estás ali a dar tudo, estás ali mesmo por amor à camisola. E no fundo essa mística que as bandas conseguem criar com o público, isso nenhuma rádio, nenhuma televisão, nenhum jornal vai conseguir fazer isso pela banda, compreendes? Porque o que é certo é que também tens N de casos, pá, como essas boys band todas que existiram e girls band, que tiveram toda a promoção do mundo e aquilo acabou no ápice. Porque aquilo, pá, vias uma vez e depois era sempre igual. Aquilo, mas isso é, como alguém, diz, é o sucesso do efêmero, não é? Pois, é totalmente o fast food, né, da cultura, compreendes? Aquilo só sabe bem quando está quentinho. Né? Tu comes o McDonald's frio, epá. Quente também não sabe grande coisa, quem sabe apreciar a comida. Mas também, pá, há muita gente que come. Mas frio, acho que ninguém consegue comer aquilo. Tá, então, no fundo... Voltemos às alheiras, que estávamos muito bem, não é? Volta. Tenho tanta pinta como quem tem muita nada. E o gado? Pois é, balcas, cabras e chimpanzés. Pegue direto para a cidade, porque na aldeia já não é, para mim, um lugar que me agrade. Quero é ter sorte e adaptar-me à cidade, pisar um palco e ser ator ou ser cantor. Para mim, tanto faz, o que eu não quero é ser pastor. Não quero ser pastor. que grosé. Disseram que não tinha idade e não me criou ali ao pé. A mim com este charme do rural, de quem já acabou tanto tempo com mais por Portugal. Voltei para o campo, os prados verdes, aquele odor. Para mim a saudade era mesmo do meu amor. Conceição, eu voltei por ti, meu amor. Conceição, Conceição, estás louca, não me ouves? Então, oi. Eu quero o meu amor. Ora bem, o Correia surge aqui. Voz, guitarra, guitarra portuguesa, cavaquinho, baixo, violoncelo, sintetizador, sampling e programações. Eu quase que assim, mas ainda lá há mais gente em casa, né? Um deles é o Hugo Ferraz, que também faz parte consigo e na parte da promoção, presumo. Sim. Exatamente. Também. Então apresentem os seus colegas todos deste hardcore. Opa, no hardcore, portanto, no folclore hardcore, participar foi o Hugo Ferraz, que é o Amílcar Travolta, que dá voz ao Grandinho da Pastores e ao Mundo é o Vampiro. E depois temos o Cassi Mambo, que é o Fabrício Kissangue, que dá voz ao Kefro e ao Marujos do Asfalto. Temos a Sofia Portugal, que é a nova voz aí de Fado Morte, que é uma miúda com uma capacidade incrível, que participa em quase em todos os temas do disco. Depois temos nas flautas e gaita de foles o David Leão. E acabamos por ter o convidado deste disco, que é o Vasco Casais, do Dascaria, que também toca Miquel Arpa no tema Raiz. Uhum. E basicamente o disco foi feito por nós. Depois a banda ao vivo tem o Bruno Rodrigues no baixo, tem o Rui Ferreira nas teclas, tem a Luísa Correia, que é a minha irmã, também nas vozes, e tem o Ronaldo Firmino na bateria. Mas no disco, basicamente, pá, sou eu que o faço aqui sempre, em casa. Este, e já o Gritar o Fado 1, também fui eu que o fiz. Tenho a possibilidade de tocar vários instrumentos e de poder produzir o disco com calma, aqui em casa. E também depende do conceito. Tipo, que é o nosso segundo disco, foi gravado numa tarde, no estúdio de Mário Barreiros. Foi mesmo, tipo, temos um tema de 20 e tal minutos que foi gravado no one take, e um tema de 16 minutos gravados one take. Depende do conceito. Tipo, como esse DVD duplo que vamos fazer para o ano, pá, vai ter um lado que é o melhor de Fado Morse, em que a música mais pequena tem 13 minutos, estás a entender? Vai ser assim uma coisa gigante mesmo, vai ser de uma hora e meia, um dos temas tem meia hora, os outros têm 20 e tal minutos. E basicamente os discos dependem muito do conceito que eu defino à partida para aquilo que vamos fazer, mas sem, tipo, o Hugo Ferraz é o meu braço direito totalmente, entende? E a Sofia neste momento é a nova imagem que a gente quer passar com o Fado Morte. Porque eu apaguei, eu antes era quem dava voz a Fado Morse com o Hugo, com a MC, e acabei por, neste momento, optar por outra estratégia, mesmo já com o objetivo também da internacionalização, porque é muito mais fácil tu levares uma voz feminina lá para fora do que propriamente levares. Pronto, não sei porquê, mas aquela coisa do fado, esse estereótipo sempre, que há, infelizmente ainda é muito... Mesmo o fado com cambiantes, como por exemplo o caso de Rosa Negra, há sempre a voz feminina, há alguns ali, sem prejuízo, que com fado com homens se consegue. Aliás, temos o exemplo agora de Camané, não é? Sem dúvida, sim, mas tipo, tens uma pessoa como o Carlos do Carmo, quase, pá, os concertos que fez lá fora, não, ele não consegue ter turnés lá fora. Uhum. Para mim é a melhor voz portuguesa, compreendes? Agora o Camané já passa por ir atrás, mas olha que não me toca tanto, tipo como uma Marisa, não, nem pensar. Ana Moura, tipo, aliás. Compreendes? A própria Ana Moura, mas. Um vampiro. Esta é a história de uma guerra, um pouco em glória. Sobre alma aconteceu aqui há dois dias. A condição me deu a carta do RS para ir à porta. É que eu vi com estes olhos a Matias. Mal, não vou, não quero e não irei. na pilha de estrume e entorrou-se até o pescoço. Pegando aqui no, seu, no vosso tema 22 do álbum, não é? Nós seremos assim tão puros e duros de ouvido. Por exemplo, a Ana Moura lançou o disco há um ano. Uh-huh. E esperou um ano para que entrasse no top de vendas. E de repente entra este último disco e entra o primeiro disco dela. Pois, pá. E está numa major. E está, exatamente. Então, somos puros e duros de ouvido. Ou seja, ou esperamos que lá fora lhes deem reconhecimento para depois então dizermos que, olha assim, ai, são portugueses, calha bem. Pá, eu acho que, sabes, tem... O facto é assim, as pessoas só recebem aquilo que lhe dão, estás a entender? É óbvio que há uma parte de não haver hábitos das pessoas procurarem mais coisas. Mas sinto que a grande culpa disso, estás a ver, é de quem está a gerir toda essa parte. Continuamos a ter muita gente errada, nos sítios errados, compreendes? A cena dos compadrios e a cena das cunhas e pá, continua a existir de uma forma gigante neste país e pá, eu penso que é muito por aí, porque mesmo hoje em dia as majors, que já não são majors, há editoras independentes muito maior que as majors, deixaram de ter esse poder, dizer, é muito aquela história também da influência, e se conheces o tipo certo, e depois há aquele estereotipo da canção dos 3 minutos, e com os dois refrões, e pá, isto pá, não é fado, ou isto aqui não é pop, porque em vez de usares um solo de guitarra, usas um solo de flauta, é pá, isso acho que é mesmo uma limitação das pessoas que mandam, compreendes? As pessoas que fazem chegar as coisas... com aquela influência gigantesca anglo-saxónica, compreendo. E infelizmente Portugal, que não é um mercado e um nicho tão pequenininho, tem esse grande desequilíbrio. Acho que é por aí. Uma heptatrade permite isso, como já permitiu, por exemplo, com os Mandrágora? Pois, pá, a heptatrade, felizmente, e a gente editou em conjunto, a heptatrade é a nossa agência. Mandrágora e Dascarié, e eles estão com... Estão aí com um leque bom de bandas, tipo os Dascarié, ano passado fizeram uma turnê gigante lá fora, estás a entender? E mesmo este ano já foram à Alemanha fazer uma turnê também muito boa, por isso as coisas estão a andar. Agora é assim, as bandas cá não começam a ter o reconhecimento, nós estamos, vamos fazer 10 anos, né? Continuamos a não conseguir chegar àquele top, para nós já estamos no top desde que começamos, estás a entender? Agora, há o top comercial e há aquele top de concertos em que para a gente conseguir ir a uma queima e de Fado Morse nunca conseguiu ir a um festival, estás a entender? Um festival, aos grandes festivais que há, nunca conseguimos ir porque as propostas que tivemos era para ir tocar de borla ao palco secundário às 5 da tarde. Eu disse, não, isso não nos interessa para nada. Ao porque... menos que paguem as despesas, não é? Pois, meu, mas a atitude, meu, eles ganham tanto dinheiro, meu, estás a entender? Eles estão bem patrocinados. Se eles podem pagar 100 mil euros ao Manu Chao, pá, podem pagar 2 mil ou 3 mil ou 4 mil ao Fado Morse, ponto, compreendes? Não, porque isto nem é o factor, porque as pessoas só são pagas pelo valor comercial que têm, compreendes? E não pelo valor artístico que têm. Por isso eu prefiro não ir lá tocar, e se calhar daqui a uns 10 anos ir lá tocar e ser paga peso de ouro pelo valor artístico que tenho, compreendes? E do que estar a ir lá só por ir, compreendes? Foi mesmo uma estratégia que eu defini, é como, pá, não vale a pena, então daí prefiro ir tocar ao México pelas despesas, estás a entender? Fomos lá pelas viagens, mas fomos lá fazer 3 concertos. E depois ter concertos tipo que estão a surgir. O facto de eu ter ido ao México permite-me este ano ir a 2 festivais, estás a entender? E ter tido aí uma série de festas da cidade. Se não tivesse ido ao México, nunca teria conseguido estes cachês que vou ganhar aos festivais, compreendes? Uhum. Infelizmente é assim que a mentalidade está. Agora temos que ir trabalhando e, pá, e dar o exemplo. Acho que só com trabalho é que se tem argumentos, compreendes? Não é? Porque podemos ser os maiores teóricos do mundo, mas se nos fechamos no nosso mundo, pá, não, nada evolui. E acho que é por aí. Por bandas como a nossa e como montes delas que andam aí, os Terracota, os Clans, são uma banda profissionalíssima, compreendes? Infelizmente, pá, ainda não tocam muito lá fora, mas penso que o futuro sabe encarregar disso, compreendes? Temos aí bandas fantásticas, os próprios Companhia Algazarra, uma banda que eu amo há anos e que ninguém sabe, TV Rural, não sei se já ouviste falar da TV Rural, exato. Pá, que são uma banda com uma capacidade incrível e que ninguém dá por eles, meu, né? De lançar agora um... Temos vários, temos, indo por aqui, temos Pé na Terra também, estão os Mu... Sim, pois isso é mais para a onda da World Music, uhum, sem dúvida. Exato. Isso é outra onda, mas não falta aí pessoal a tocar-me, compreendes? Há aí tanta gente e felizmente, pá, os Blasted, independentemente de gostes ou não gostes, são uma banda hiper profissional ao vivo e com um espetáculo impressionante, compreendes? Por isso, e com a capacidade de lançarem outros músicos, ainda por cima. Estou a falar de uma Teresa Gabriel, por exemplo, que gravou com o Valdo Ju, quer dizer, estão nomes que depois aparecem associados a projetos, não é? Teresa Gabriel, claro. Depois vem a gravar, por exemplo, também com uma banda que vai estar aqui em destaque também na Boa Nova, o Projeto Fuga, portanto. Ah, sem dúvida, participaram um bué de gente, não é? Uhum, exatamente. Sem dúvida. Não, mas, ouve lá, as pessoas querem parar é morrer, não é? E eu sinto uma movimentação muito grande na música, como nunca se sentiu antes. Exatamente. Há dias falávamos aqui, estamos a viver uma época de ouro. Talvez a partir da crise das majors, como há pouco falou... Sem dúvida. É tal coisa, é a necessidade... Não, eu acho que a crise das majors... É bem verdade, não é? Sim, pá, eu nunca me aliei às majors porque acho que quando tu lutas com as tuas armas, estás a entender, constróis um futuro melhor. O nosso primeiro disco foi editado em edição de autor, como todos os outros, compreendes? E, porque acho que é assim que tu constróis caminho, é abrindo o teu mercado, é cativando o teu público e não estás ali à espera que os outros façam tudo por ti, compreendes? Isso acabou, não? Ninguém assina contratos de 4 discos, nem nada disso, é um contrato para um disco, porque uma major hoje em dia tem um único objetivo. Vender. É preciso aliar-se a uma pessoa, como disseram muito bem, a Raquel Lins, que permite fazer chegar, depois, pelo veículo de realização própria, chegar as coisas aonde elas podem ser ouvidas. Não é? Oh, pá, isso é essencial, me digo-te. Nós foi uma pena que não a tínhamos encontrado antes, compreendes? Uhum. E felizmente que agora as coisas estão a correr, mas mesmo a própria Raquel, não consegue chegar aos grandes mídias, compreendes? A estratégia da Raquel é, no fundo, assegurar quem realmente lhe dá cobertura ao trabalho que ela faz, compreendes? Porque os grandes mídias, tipo, nós que vamos fazer 10 anos de carreira, compreendes? Não conseguimos entrar em nenhuma rádio, não há nenhuma televisão interessada em nada que a gente faça, compreendes? É assim uma coisa incrível, estás a entender? Mas pronto, olha... Melhores dias virão, não é? Sim, é isso. Nem é melhores, porque nós já estamos a vida grande. Exato. Simplesmente, acho que quem perde, meu, estás a entender, não somos nós. Estás a entender? Agora, as pessoas lá nos vão descobrindo, a nós e a outros, e vão ver que há pessoas a trabalhar muito a sério, estás a ver, neste país, e com uma qualidade fantástica. Meu. Acho que é por aí que temos que ir sempre a exigir o melhor de nós próprios. Acho que é por aí. Esperemos que a Boa Nova tenha dado aqui o seu contributo. Sem dúvida, então não é? Para que as pessoas ouçam ainda há pastores, saibam que não estamos a falar só do belíssimo documentário feito sobre os pastores da Serra da Estrela. Pois, porque há pastores, há muitos pastores ainda. Exatamente. Peço a omissão deste feito. A tinta permanente se firmou o teu defeito. Arrendam-te por nada, rendem a tua mágoa. Resta confundir e baralhar-te neste Hugo, obrigado pela amassada que teve de estar aqui na Boa Nova. Pá, muito obrigado. Vamos okay, agradecer obrigado. A disponibilidade que teve aqui de estar aqui na Boa Nova e desejar melhores venturas para este vosso quinto álbum. Muito obrigado. E seguramente que a partir de agora a Boa Nova consta na linha da frente para divulgar também este Fado Morse, quer este folclore hardcore, quer aqueles trabalhos que já aqui anunciou que vão sair. Muito obrigado então, obrigado. A todos. Tá? Boa tarde. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Radicales. Esa palabra la han satanizado, ¿no? Este es un radical. Y la han asimilado como el loco. No, radical no es loco. Yo soy un radical.